Paz do Senhor. Hoje eu fiquei pensando sobre a nossa alma, como ela é preciosa. Porque eu li no jornal que uma casa estava pegando fogo, chegou o marido e a mulher e correram lá dentro para salvar alguma coisa. A mulher saiu com duas crianças. O homem demorou e morreu lá dentro queimado. E foi encontrado na mão dele um relógio, algumas moedas e algumas joias. E eu lembrei que Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É verdade que ao nosso redor nós reparamos um mercado consumidor de supérfluo muito grande, que é muito maior do que o mercado consumidor da necessidade. E nós estamos trabalhando, suando e dando muito duro para ganhar o mundo ou para dar valor para a nossa alma, porque o mundo está pegando fogo e Jesus vem buscar a nossa alma, não o supérfluo. Cuide da tua alma, que é preciosa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.